aqui no Calado. Esse é de Mãe do Rio pra todo o Brasil. Em nome de equipe, Os Furiosos Quebra Tudo. Equipe Os Furiosos Quebra Tudo, de Capitão Poço Pará. Os Furiosos Quebra Tudo chegaram. Yeah.